galerinha, tá vendo esse botão aqui? É pra se inscrever, se inscreva no nosso canal e curta nossos vídeos. Fitness Kids!